110 graus com 08 nós. Passando o estar no Romeu Romeu Golfo. Romeu Romeu Golfo, continua a aproximação, pista 10, aguardando pista livre. Romeu Golfo, facilidade baixa pela direita, não sete? Afirmativo, dá presente, modifica as regras, reporta final no 7, ajuste 1014, vento de 110 com 8 nós, Romeu Golfo. Romeu Golfo. Azul 413, ali mantém. Golo 649, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 3T, decimal 25. Confirma as frequências? 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25, 1649. 251-3325, obrigado. Tem condições. Por sua gentileza, agilizando na medida do possível, Juliette, remota 14, sem interferir com herbalização no push. Ok, agilizando então, ingresso Juliette para a remota 2239. É 321 ao 04, 1208. 208, deixa eu ver o meu Golf, livre pouso no 7, 120 graus, 08 nós. Romeu Golf, 1 no 7. Por favor, CNR 6321, passa 2000 pés ou 320 na porta. CNR 321, contato radar adequado, suba até nível de voo 320, vai dar a voo. Alfa, observe o tráfego na curta, final no 7. Após o pouso, anima 3. Decolagem azul, 110 graus, 8 nós. Teve decolagem azul 4113. 2 a bordo, 4 horas e 17 com a alternativa Galeão. 1265, alternando 125.45. 1285, centro Recife, é 35.627, boa tarde. Na 10. Boa tarde, o pastor, outra peça. No 7, boa tarde, confirmando Porto Seguro, uma centena nível? Afirmativo, pastor, outra peça. Autorizado, Porto Seguro, nível uma centena, via Golf 677, decola da 1-0, com curva direita no perfil da saída coral. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5006 no transponder. Autorizado Porto Seguro, na 1-0-0, passou na 7, na Golf 677, decola da 1-0, curva direita, saída coral, 1-2-0-8, o controle, transponder 5-0-0-6, passou na 7. Corrigindo o transponder, por gentileza, acionando 0-2-6-3 no transponder, pastor 1-7. 0-2-6-3 no transponder, passou na 7. Solo Salvador, o Chanel 6327, gate 1, pushback, acionamento. O Pastor 197 já está pronto para acionamento, parte militar? Pronto para acionar. Pronto para acionamento? Afirmativo, está pronto para acionar o Pastor 97. Livre acionamento, reporta para o táxi. Reportará para o táxi, Pastor. O Oceaner 6327, coordene com a equipe de solo após a passagem do arbolho da TAM retaguarda. Autorizado para o pushback acionamento, reporta o táxi. A 0, bus, se iniciou o pushback, reportará o táxi na 327. Delta Vitor Índia, confirma em pouso. Após de, pouso na Ilha de Itaparica, irá prosseguir para João Duval? Confirme, após Ilha de Itaparica e João Duval, não consegui entender essa transmissão. Linha de frequência, Delta Vitor Índia. Afirmativo, November Alpha, 120.8, tem um bom voo. Semana ao controle na 120.8, November Alpha. Estabilizado, ILS, que seria no zero. Controle elevador, boa tarde, é o Papa 161, onde é November Alpha, decolado da 197. Siga ainda November Alpha. Índia November Alpha, qual foi a transante? Vera Cruz. Tá, Vitor Índia, livre frequência para a coordenação. Salvador, muito boa tarde, voo 925. Voo 925, acende a indicação, autorizado a chegada bom, cedência da 4.000 pés, que é legal na 014. É 4.000, na 014, liberado as gestões de altitude. Está livre, gol 925. 925, muito grato. Onda 1, 11, a bordo. 1-1, a intenção é decolar a partir do... da cabeceira no zero, da interseção até o... Cabeceira no zero, se possível, tá? Tá, Bavera Cruz. Ilha da Bavera Alfa, reporte para da Barra. Reportando para da Barra, Ilha da Bavera Alfa. Gente, taxi inicialmente até o ponto de espera da hotel e reporta para o cruzamento, Pastor 17. Taxi até o hotel, reporta para o cruzamento, Pastor 17. Chanel 6327, me escuta? Estou iniciando, 6327. Gente. Na 321, Chame Centro, Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 322, Chame Centro, Recife, frequência 128, está no ponto de espera do hotel para cruzamento, Pastor 97. Todo 97, autorizado cruzamento da 1028, taxi via Delta Alpha e reporta antes o taxi Juliette para ingresso. Autorizado cruzamento, taxi via Delta Alpha, poderado o bilhete para o Pastor 97. prossiga. Decolou, tá. 120.8, bom voo. Obrigado. Para o pushback acionamento, posição 3, azul 418. Azul 418, só um instantinho para iniciar no 3, temos um Fokker 100 da Avianca na, já no push, no 01, ok? Vai dar. Pode, suba da nível de voo 340. Autorizado, vai direto Leda com a Leda Eudes. Direto Leda, Leda Eudes, 3-4-0. Papa Romeu, já no Veneral, informa o tráfego do Papatão, o Bravo Quilisco, também fazendo TGL em Veracruz. Afirmativo, Bravo Quilisco, TGL em Veracruz. Azul 4113, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251 e 23, confirmativo, secundária? 4113, secundária 133, decimal 25. Copiado, obrigado. 755, pista livre, autorizado pouso. 110 graus, 8 nós. Livre pouso, gol no 755. Para o TAP, 6327 da Ocean, 53 a bordo, 3 horas e 32, alterna Brasília. Ocean 6327, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 4, um bom voo. Indy Alpha, até o ponto de espera 10, lá Torre 186, tenha um bom dia. Pastor no 7, ingressa Juliette, parte principal, Indy Alpha, no ponto de espera Torre, em 118, decimal 6, dúzia, tem um bom voo. Pastor no 7, compõe informação? No 7, me escuta do solo? Pastor no 7 na escuta do solo ainda? Estou em Salvador. Boa tarde, chinelo 6327, ponto espera, 10, pronto. Chinelo, mantém ponto espera. Mantém. Bruno 755, confirmando o lance centena com 8 nós, livre pouso. Entre livre pouso, 1 a 0, agora 755. Só um instantinho para iniciar o push no setor. Vai lá. Persiga, gol no 925. Estamos recebendo um tráfego a 5 milhas sem indicação de altitude, confirme. Confirma o tráfego? Positivo, aqui no nosso piquete. Momento a 4 milhas. Em cima da posição bônus. Não é tráfego não, tem um tráfego a 12 horas e 30 milhas. Negativo, estamos recebendo ele aqui na sobre a posição bônus. Não, não tem tráfego conhecido pelo Congresso, não. Capa, quer dizer que tá acusando. É um OVNI. Você é bobo, a OVNI não tem que ser. Sim, autorizado pushback acionamento, reporta táxi. Autorizado pushback acionamento, reporta táxi azul, 4 ano, noite. Webjet 5729, pronto, cópia. Pronto, 4729. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. o controle em 120.8 e aciona 5104 no transponder. O MB-5729 autorizado com FIM 360, folga 10 curva direita, Tael Leda Bridge. Intercepta o peso 16, posso conforme no plano, 208-5104 transponder. Correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento, webjet 5729. Chama na 729. Down 3217, request flight level 360 to Confins. Down 3217, Confins, flight level 360. Standby to copy, expect dial departure. Dial, standby down 3217. Salvador, voo 399, informação uniforme, cópia São Paulo, aeroporto de Congonhas. O voo no 755, taxi via Alfa, reportante, ataque Juliette para ingresso. Alfa, Anta Juliette, obrigado, 755. Voo no 399, número 2 para cópia, prepara Dael Leda Bridge aguardando. Dael Leda Bridge aguardando, 399. Confirma sua posição para a alta serra. Eu estou uma milha e meia afastado da cidade de Candeias, mantendo o travesso da BR-324. Tá, mantenha 500 pés e aguarde novas instruções. Sim, vai descer para 500 pés. O 925, o tráfego que o senhor questionou, está 5 milhas agora à sua esquerda. Ok, muito grato. O tráfego eu falei que está mantendo 500 pés no helicóptero. Sim, eu vou grato. Controle, onde na liberal, vou passar pelo através da barra. Indio November Alpha, atento ao tráfego do Bravo QRISC também, e frequência da coordenação. Frequência livre, Indio November Alpha. Zulu 16, after flight plan route. Salvador departure em 120.8 and Cork 5106. Okay, roger, clear flight level 360, departure runway 10, turn right, dial Leda Bridge, dial departure. Intercept upper Zulu 16, departure control 120.8, squawk 5106, turn 3217. Feedback collect, April 3, report ready for start up and push, turn 3217. That's correct, we'll report. Paulo Chaner, 6314, feedback acionamento no 5. Constantino, me escuta para iniciar, Chaner 6314. Para o táxi azul 4118 com 114 a bordo, 3 horas, alternando galeão. Táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo, o azul 4118. Por exemplo, táxi via Indy Bravo para o ponto de espera da 10, torre 186, azul 4118. Voo no 755, Juliette, posição 08. Juliette 08, obrigado. Paulo Salvador, trip 5219, pátio 3, formação uniforme, solicita 180 para a vitória da conquista. Leva na 327. Hotel Sertali, como ele estava recebendo seu transponder, confirme a posição que você irá sobrevoar, é nessa preço que está mantendo? Positivo, senhorita. Antes do aeródromo, sem interferir com o tráfego de Salvador, eu vou curvar à direita, mantendo uma milha, meia milha mais ou menos, senhorita, do lado direito da estrada do Coco. Isso para a Inimar, tá? Sério, sem interferir no circuito. Aí para cruzar a cabeceira 17, eu reporto. Eu posso divisar com o campo essa área de domínio da torre? Sim, é, senhorita, reportará. Controle em 120.8 e aciona 5112 no transponder. Sim, chegou 399 de Salvador para São Paulo, depois de Congonhas, decola da pista 10, primeira curva direita, acendendo a nível 360, manda eu ler a briga, após briga, peso 16, seguindo conforme o plano de voo, chamando Salvador 208, 512, é o transponder, 1399 levou. Correto, portão 7, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 399. Estamos na posição 7, né? 399. Salvador, boa, bateria do 2231. Bateria do 2231 para barreiras 340. Só um instantinho, copo, por gentileza, prepare a saída Momo. Momo, aguarda a cópia, 2231. Guarani, o pastor Ono 7 decolou da Ono 0, está cruzando 1910, saída Coral. É K3N55 na escuta? Jack Tango Zulu, sem contato com o centro. K3155, tente agora 125 decimal 1. Se não conseguir, 133 decimal 25, K3155. 151, 3325. 3155. Controle Salvador, pastor Ono 7, decolou da Ono 0, está cruzando 2310, saída Coral. Pastor Ono 7, vou ir direto Coral, subindo até limite de voo 100. Direto Coral até 100, pastor Ono 7. Hotel Serra Salles, está visual com campo? Positivo, cara, estou visual com campo. Hotel Serra Salles, chame torre 118.6. Chamará no 118.6, grato. Torre Salvador, boa tarde, o Papa Papa, Hotel Serra Salles. Hotel Serra Salles vai manter o setor norte afastado do eixo da 1028. Reporta quando prosseguir para pouso em mar. Certo, vai manter o sobrevoo só para finalizar a filmagem e em seguida reportará. 300, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5132 no transcondo. Autorizado 200 para Conquista, decola da 18, curva direita após 10, desculpa. Saída Arbor após direto 5132 no transponder trip 5219. Correto, apenas confirmando frequência do controle, 120 decimal 8, no pátio 3, chama trânsito pushback acionamento, trip 5219. 208, obrigado, chamaram. Fala, China 6314 para o táxi, está com 1422 a bordo, 3 horas e 15, alterna Araca, O China 6314, táxi via pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal 6, dúzia, o ajuste no 04, um bom voo. Pátio já, ponto de espera 26, com 1014, bom trabalho. Salvador, gol 1037, autorização para o Galeão, sente da uniforme, remota 12. 18 nós. Quem é autorizado, Pousa? 9200. 7. 1077, o número 2 para a cópia, prepare a Dael aguardando. Dael. Decolou aos 261208. 208 azul 4198. Salvador azul 4198, livrando 1600 pés, Bael Leda. Azul 4198, contato radar decolagem, subatendo nível de voo 360. Então 360 azul 4198. A 394, quanto espera o próximo? 6 no 4, alinha aí, mantém pista 10. Alinha mantém pista 10, 6 no 4. Barreiras, nível 340. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo voa posição Cogbu. Após Cogbu voa direto Zambi e após conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5116 no transponder. Autorizado 340 para Barreiras, decola no zero esquerda, Momo Cogbu, após Zambi, após conforme o plano, 208 controle, 5116, nosso transporte 22319. Correto, remoto no 4, chama pronto, pushback, acionamento, passaria 2231. Acusaremos. Bona 925, tá livrando? Bona 925, taxia via Alfa e reporta antes o taxa Juliette para ingresso. Ok, Alfa vai chamar então Juliette, 1925. Gol 1077, pronto, cópia. Pronto, cópia, gol 077. Gol Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição Bridge, onde intercepta o Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5-1-1-5 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da El, letra após letra Bridge. Na Upper do Luno 0, controle 1208, transponder 5-1-1-5-1-0-7-7. Correto, remota 1-2, chama pronto para o inspecionamento, voo 1077. Chamará. O 1-1-8 está retornando na proa 200, está cruzando agora 240. Decolou 2-9, 1-2-0-8. 2-0-8, 63, 1-4. Tudo bem. Proa de Leda, azul 4-1-1-8. Controle de voador, Xenia 63-4, boa. Xenia 63-4, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída bomba. 340, poderia coordenar a proa de Petrolina pra gente, ou Kug, ou Fox? Aguarde, na 314. Aguarde. Salvador, o Hotel Serra Tiali, já abandonando, comprou a direta para N Martin, autorizado, mantendo 500 pés. Afirmativa, mantém 500, reporta solo controlado, vento em Salvador, 110, 8 nós. Grato, depois tá. Falou, MJ 5729-2 para pushback acionamento. MJ 5729-2, autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque, 5729. Na 62, 6314, trazia a fundação, foi salvar a Pro 35.